Boa noite, e já está tudo preparado para mais uma emissão do Riff Service. A emissão de hoje vai ser dedicada a covers, quer sejam do rock, quer seja do metal, quer seja de outros estilos que foram coverizados por bandas de metal e de hard rock. E para começar, e no seguimento do que tivemos na semana passada, vamos começar com Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Rock and roll to you. Keep rock and roll to everyone. Oh yeah. a drag. But people, we have been given a gift. We have been given a role, and that role's name is rock and roll. Did you have a rag doll? The only doll you've ever owned. Now I'll love you just the way you love that rag doll. Only now my love has grown. E após o cover de Argent que os Kiss fizeram, ficamos com mais dois grandes clássicos. Primeiro, Deep Purple, River Deep, Mountain High, original de Ike and Tina Turner, de 1966. E depois, Andy Taylor, Cocaine, original de J.J. Cale, que também foi o compositor do tema, que apesar de tudo ficou ainda mais famoso com a versão de Eric Clapton. E vamos continuar com clássicos da música popular. Para começar a próxima sequência temos os Jekyll com Mercedes-Benz, música imortalizada por Janis Joplin. This is a song of great political and social import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. I work hard all my lifetime with no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? A dial in $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Well, I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Oh, prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. I work hard all my lifetime with no help from my friends. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Go Golem is Molly. You show like a ball. The way you're rocking and a rolling. Get you here, your mama come. From the alley out of Mona to the alley out of Nat. You can see your mama rocking up the house of blue light. Go Golem is Molly. You show like a ball. Where you're rocking and a rolling. E após termos andado de Mercedes-Benz com os Jekyll, os Blind Guardian levaram-nos às praias da Califórnia na sua cover para Barbara Ann, original dos Beach Boys. Terminamos a sequência com mais um clássico seminal da história do rock, Good Golly Miss Molly, original de Little Richard, mas aqui foi coverizado pelos Jagged Edge UK. Vamos continuar com clássicos da música popular e, para iniciar a próxima sequência, uma cover que alguns podem não saber que é cover, mas um grande clássico, quer original, quer a cover. Vamos ficar com Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, original de Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. give me your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away. Oh, E após Guns N' Roses ficamos com mais dois grandes sucessos da música popular. Um mais rock, dos Wasp, com Painted Black, original dos Rolling Stones, e outro mais dançante, Yngwie Malmsteen, Gimme Gimme Gimme, original dos ABBA. E vamos continuar o nosso programa com uma próxima sequência que é também dedicada a músicas mais dançáveis. E para começar esta sequência temos os J.D. Dart com Paid My Dues, original da cantora soul pop Anastasia. Stand on my own two, I paid my dues. Running viagem do Reef Service no mundo das covers continua. E após os JD Dart nos terem feito dançar com Paid My Dues, ficamos com Talisman, Crazy, original do Seal. Ficamos também com a banda de power metal germânica Gamma Ray, com a cover de Pet Shop Boys, It's a Sin. E o nosso programa vai continuar no módulo dançante. As duas próximas músicas fazem jus a isto que eu acabei de dizer. São dois clássicos dos anos 80, dois clássicos de filmes dos anos 80. Para começar a sequência, temos os Edge of Forever com a cover de Irene Cara, What a Feeling, música que fez parte do filme Flashdance. sister and your mama tell. We're about to go down and you know just what to do. With your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance quick, oh mama. Come on baby, tell me what the word, a word of everybody. Gostar do Reef Service até agora. Para mim é um prazer fazer pesquisas para encontrar algumas músicas para vos dar a conhecer. E por falar nisso, volto a dar-vos a conhecer as últimas músicas que foram tocadas. Tivemos os Edge of Forever com What a Feeling, seguida de Maniac, original de Michael Sambello e que também fez parte do filme Flashdance, aqui numa versão do Street Legal. E ficamos também com Gun, Word Up, original dos K-Mill. E vamos continuar o nosso programa com uma banda da Suíça. Vamos continuar com Gotthard, I'm Your Traveling Man. Durante alguns anos eu ouvi esta música e não fazia a mais pequena ideia que era uma cover. No entanto, vim a descobrir que o original desta música é de uma banda dos Estados Unidos da América, os Cobra. Esta banda contava com dois nomes que viriam a tornar-se famosos, o vocalista Jimmy Jamison e o guitarrista Mandy Meyer, que também chegou a ser membro dos Gotthard. Para vocês, Gotthard, I'm a Traveling Man. Thank you. like a star. She was really looking down. I sat beside her and she needed a light. I wanted to give her more to make her feel right. And first she hesitated, then she wanted to be prayed. And last she told me she ain't got it made. Take it. Klaus Gotthard, ficamos com os portugueses Phaser, Lil Devil, original dos The Cult. E para mim é sempre um prazer passar uma banda nacional, passar uma banda de gente amiga. Deixo aqui o meu grande abraço para os membros dos Phaser. Terminamos a última sequência com Hardline, Hot Cherry, original dos Street Heart, de inícios dos anos 80. E vamos agora entrar numa parte mais metal, mais pesada do nosso programa. E para começar esta sequência temos os brasileiros Dr. Sim com a sua Dr. Feelgood, original dos Mötley Crüe. Washington's policy hadn't changed. That's our dreams of secondhand food, you lose out in Hollywood. Got six fire candy, private brain, straight for some college dudes. Yeah. após Dr. Sin, ficamos com Doro, Barracuda, cover do clássico das Irmãs Wilson, cover da Zart. E ficamos também a terminar a sequência com os Hammerfall, Crazy Nights, originalmente gravado pela banda japonesa Loudness. E por falar em Loudness, a próxima sequência vai ser com três bandas que tocam bem loud, bem alto. Vamos ter três bandas clássicas, os Metallica, os Megadeth e os Judas Priest. E dos Metallica vamos ter a cover de Black Sabbath, Sabra Kadabra. We'll be right back. Como vos tinha dito, esta última sequência trazia-nos três monstros do metal, três bandas clássicas. E tivemos Metallica com Sabra Cadabra, Megadeth com These Boots Are Made For Walking, original de Nancy Sinatra, e tivemos também Judas Priest com Diamonds and Rust, original de Joan Baez. Esta música é quase tão importante para os Judas Priest como é a sua versão original para Joan Baez. E o nosso programa vai continuar com uma banda sueca de power metal que fez uma cover para outra banda sueca de pop rock. Estou a falar-vos dos Rancid, que fizeram uma versão para Sleeping in My Car dos Roxette. Fast, you better come on. Money's all-

E após Sleeping in My Car, ficamos com Angra Wuthering-Heights, original de Kate Bush, que aqui ganhou uma excelente versão metal por parte dos Angra. Ficamos também a terminar a sequência com Bittencourt Project, projeto solo do guitarrista dos Angra, Rafael Bittencourt, que aqui nos mostrou uma excelente versão poderosa, potente, de O Pastor dos Madre Deus. E em português é uma excelente forma de fazermos a ponte para a próxima sequência, que vai iniciar-se com uma banda portuguesa, os Tarântula, que aqui revisitam um grande clássico dos Beatles, A Hard Day's Night. Been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But should I get them to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I worked all day to get the money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I you come home, cause then I get you alone, and now I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feel you holding me tight. It's been a hard day night, and I've been working like a dog. It's been a hard day night, I should be sleeping like a log. But should I get up to you, I find the things to do, make you feel alright. You know I work all day to get the money back to buy your things. Any questions just to hear you say, you're gonna give me everything. So why I let you come home, cause then I get you alone, you know I'll be okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feel you holding me tight. It's been a hard day night, and I've been working like a dog. It's been a hard day night, I should be sleeping like a log. But should I get on to you, I find the things that you do make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Oh baby, make me feel alright. I'm All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the doors are all closed. With the world, she can't get what she came for. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean it. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. buying a stairway to heaven. E o nosso programa aproxima-se rapidamente do seu final, mas ainda há várias músicas a serem passadas, algumas serão uma surpresa para vocês. E volto a recordar a última sequência, que iniciou-se com Tarantula, A Hard Day's Night, e seguiu-se com os Advance, High Surrender, original dos Rainbow. E a sequência terminou com os Far Corporation e Stairway to Heaven, original dos Led Zeppelin. E aproveito esta música para anunciar que até ao final do programa vão ser só baladas. E para começar a sequência de baladas, temos o Zed Guy com I'll Cry For You, original do Zero. 1, 2, 3... The sound of your voice, the close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? An eternal flame. Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal? E após Head Guy, ficamos com House of Lords, Love Don't Lie, original de Stan Bush. Quando eu soube que esta música era uma cover, foi uma surpresa para mim. E terminamos a sequência com Eric Martin e Eternal Flame, original das Bangles. E vamos entrar agora na nossa última sequência. Para iniciá-la, temos Richie Sambora, When a Blind Man Cries, original dos Deep Purple. Thank you.

nossa última sequência tivemos Richie Sambora, When a Blind Man Cries, Metallium, Music, original de 1976 de John Miles, e terminamos o nosso programa com uma versão instrumental de Here I Go Again dos Whitesnake, realizada pelo meu amigo Mike. E foi com o Mike que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana, cheia de coisas boas, cheia de surpresas ainda melhores e cheia da melhor música que vocês possam ouvir e gostar. O meu nome é Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on!